fim da paixão é tentar evitar que ela aconteça. Como se fosse possível amar com a cabeça. O ruim da paixão é tentar evitar que ela aconteça. Como se fosse possível amar com a cabeça. A paixão é feito cortiça ou azeite no mar. Cabeça.